Sinto saudades de ti e dos tempos passados a sorrir. Sinto vontade de partir, de a passos apressados regredir. No tempo e ao sabor do vento viajar por esse mundo de pura magia. Fantasia. Sinto saudades de ti e dos tempos passados a sorrir. Vontade de partir, de a passos apressados regredir. No tempo e ao sabor do vento viajar por esse mundo de pura magia. Fantasia.